3290, informo que a informação do ATIS atualizada é Apapá. Salvador opera com teto de 500 pés, visibilidade 3 mil metros. Chuva moderada sobre o campo. Copiado, só 3290. Estabilizado, 6255. Canal 6255, complete final do procedimento ILS X-Ray, apito 1 a 0, chame Torre Salvador. 1118, decimal 95. 6895, sai daqui a pouco. 6895, vai chamar. Torre Oceané 6255, estabilizada, final 10. Oceané 6255. Forma ajuste no 020, chuva leve sobre o campo, pista molhada, teto estimado de 500 pés, recorte visual com o campo. 7, vai informar ali pro pouso 625. Agora pushback, acionamento portão 7, 838, 95. Primeiro anátimo, push. Confirmo, 838, 95, pushback, acionamento portão 7. Então, 3895, livre, puxa, mandar. Para balançar, 3895. Mais prossiga. Leandro, bom dia. Paulo Salvador, muito boa tarde. Aqui é o América 229 no gate 11, parte principal. Prossiga para o sol, América 229. Solicito autorização de rebote para o parte 3, posição 01, coordenação com o fiscal de parte. Sente autorizado iniciar o rebote. Rebote no através do função 09. Quem faça apenas o pushback de aeronave no 07. Já foi autorizado a iniciar o push. Afirmativo, iniciando o rebote aqui. O push no través do 09 eu comunico aí. Salvador, retorno 8. 8, prossiga. Pega, é, o retorno no 8 está a 2.500 pés, estima Salvador 1504, está na radial 161 a 44 milhas. Retorno no 8, informo que Salvador opera instrumento, teto de 500 pés, visibilidade 3 mil metros, com chuva moderada sobre o campo. Oi, Mari, para interceptar a chegada da Mari, suba para o nível de voo 050, ajuste 1020. Retorno 8, subindo para o 050, ajuste 1020. Então, 3290, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste 9020, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da PIS 10, eu posso abrir. Sem restrições, até 2 mil pés, 1020, autorizado X-Ray, 10, vai começar a visitar, 3290. Retorno 18, negativo contato radar, acione código transponder 2640. Saúde Azul 4076, via chegada a mar e desça para o nível de voo 060, ajuste na 020. Uma deposição, meia dúzia. Uma deposição, meia dúzia. 156, pronto, taxa 167, a voz dos 3 horas, alterna com 5. Confirma as informações, por gentileza. 167, 3 horas de autonomia, alterna com 5. Uno 556, livre táxi, parte principal índio, ponto de sete, 2118, decimal 95, ajuste no 020. Aqui, Batíndia, 295, longe, 5620. Então, 3895, livre táxi, parte principal índio, seguindo a aeronave da Gol. No ponto de espera, correndo no 8, decimal 95, ajuste no 020. O Chanel 6255, observando o táxi da aeronave da Gol e a Cosa da TAM. Assim que a Juliette estiver liberada, autorizado o ingresso, já conta a meia dúzia. Depois do TAM, está livre o ingresso, Juliette, meia dúzia. Uno 790, posição 09, agora no stand push. Controle Salvador, Netuno 8, recebe para fora. Negativo, Netuno no 8. No 8 vai acionar a identificação aqui. Posição aeronave do 09 vai iniciar o push. Estimativo, mantendo a posição. Gol 1790, livre push 09, chama táxi. Livre no 09, mandar para o táxi, gol 1790. Contato de transporte? Negativo. No 0, vento 210 graus, 04 nós. Código autorizado no 0, gol 1790. Salvador, bom dia, gol 1962, tem informação papá, passo 220 para 170. 1962, via chegada mar e desça para o nível de voo 070, ajuste 1020. 070 com 20, o bom papel. Estou no 8, confirma a atitude que cruza. Estou no 8, mantém 5 do pé, eu já precisar. Bom dia, mantenha o ponto de espera. Operar, 32 tá. Tá, Mário. São 3290. Complete o final do procedimento ILS X-Ray. Chame Torre Salvador, 118, decimal 95. Torre 118, 3290, uma boa. Voando 556, decolado 55, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, gol 556. João, irmão, bom dia, tá 3290, passando em dia de guerra, baixo para travado, visual com a pista. 3290, confirme já visual? Afirma-se. Tente ajuste no 020, pista molhada, pouso autorizado, pista no 0, vento variável de 3 nós. No 020, livre pouso não no 0, tá 3290. Mantém 3-0 da Elgo 556. Azul 4076, sem restrições. Essa para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento em ILS, que foi da pistão 1-0, após estabilizado. 2000 pés, apontado estabilizado, azul 4076. Palmas aeronaves na escuta do controle Salvador. Operação visual, teto de 1.700 pés, visibilidade 5.000 metros, sem chuva, pista molhada. Base 2 pés. Se de desvia o gol no 556, confirme por quantas milhas irá manter a proa 2-1-0. 1-8 milhas. Após desvios, vai lenda. Após desvios, lenda, gol 556. Vai via Fátio, depois de espera, 1-0, 1-1-8-9-5, gol 7-9-0. América 229, autorizado para seguir, tá? Um reboque corrigindo até o parte 3, reboque finalizando. Estimativo, senhora. Estou seguindo aqui o reboque e formarei o término. Próximo Salvador, Oxenet 6213. Para autorização, Galeão. Oxenet 6213, Galeão autorizado no nível 360. Decola da pista no 0 com primeira curva direita, subida da El, Leda e Irumi. Aciona 5041, controle 120, decimal 8. Utilizada a linha aérea e manter pistão na 0. Alinha manter pistão na 0, 3219. 1, meu transponde 1208. Controle 6213, portão 8. 6213, correto, chama pronto, puxa acionamento no 08. Tomará pronto, 6213. Pessoal, em 121, decimal 9. Direita, 219, 3609, vamos lá. 1962, sem restrições, desça para 4.000 pés. Ajuste no 020. 4.000 com 20, 900. Solo, uma boa tarde, São 3290. Para o Solo, São 3290. De campista, São 3290. Taxi de Alfa, repórter Juliette. Alfa, chamando para Juliette, 3290. 3295, decolagem autorizada, pistola 0, vento variável, 2 nós. Bono 790, boa tarde, atenta a rolagem do Airbus estação, autorizado a alinhar e manter pistão no zero após. Mantenho no zero após o 790. Operação autorizada São Paulo Congonhas, nível 300, decola da pista no zero com primeira curva à direita na subida da El Leda Irumi. Corrigindo, da El Leda Pidev. Pidev intercepta o pêndulo no zero até por base, o pêndulo no meio, conforme a rota do plano. Aciona 5053, controlinha 120, decimal 8. Na 3745, o testamento correto, porém modifica a subida por gentileza para Dael, Leda Mótiva, e Mótiva é um pêndulo no zero. Correto, chama pronto, puxa acionamento 3745. Amar e desça até o nível de voo 070, ajuste o nó 020. Controle, muito boa tarde, o TAN 3895. 3895, bom dia. Contato radar via saída da EL, submantenha 340. Saída da EL, só para os 340. 3895. Netuno 18, autorizado direto e fato. 18, direto e fato. 3216, número 4, na aproximação, reduza para 2509. Ok, vai reduzir, só mantendo a velocidade um pouco mais acelerada, porque o restrito ali é pequeno, ele vai acelerar. Tudo bem, agora vai reduzir. 395, possibilidade de voar da EL? Autorizado Leda, TAM 3895. Voa Leda, 3895. Voo 9556, chame Centro Recife, nas frequências 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 25, 1-3395, obrigado. Turma 8, confirme a gel de distância de Salvador. 8, a gel 240 a 30.3. É turma 8, contato radar a 30 milhas oeste de Salvador. Voe Mari para interceptar a chegada. Correção, voe TAP para interceptar a chegada Mari. Reporte passando ITAP. Pode orar e passa. 1790, decolada 03, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 76, acontece final do procedimento, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 108. 95. Voo no 962, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste no 020. Autorizado para o procedimento ILS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. 2.000, convite autorizado, X-Ray, reporte estabilizado, 962. Controle Salvador, voo no 790, boa tarde. 790, boa tarde. Contato radar, via saída PUCA, submantenha 370. 370 na PUCA, voo no 790. Feito desça para 3.000 pés, ajuste no 020. Retorno no 8. Retorno no 8, desça para 3.000 pés, ajuste no 020. Para 3.000 pés. Variável com 3 nós, informo pista molhada e chuva leve iniciando a partir do segundo terço da pista 1-0. Zero, quatro, sete, e controle 08, o azul, Correto, 4463, chama pronto, estacionamento. Correto, comunicador. Retorno 1-8, voe direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, reposto estabilizado. Direto Duna, desça 2000 pés, ILS X-Ray, reportará estabilizado. A 6356, informa o tráfego que o precede, 1 hora, 9.7 milhas. Com 250 de ground speed, Airbus 320. Estabilizando ILS, voo no 962. Voo no 962, complete final do procedimento ILS X-Ray, da pista 1-0, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, 1962. Com 32, 16, desça para 4000 pés, permanece ajuste. Ok, 4 mil, considera as restrições de estado de nível? Livre de restrições, então 3216. Descendo direto a 4.320, 3216. Oceané 6356, reduza para 2309. São 3895, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 25, 1790, autorizar direto Romeu Fox 018. Ok, Romeu Fox 018, voo 1790, obrigado. 219, vai chamar o Libran, parou, passou pra você. Salvador, 2, 4076, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, táxi portão 9, azul 4076. Algumas aeronaves na escuta do controle de Salvador. Perto de 1.200 pés, visibilidade 4.000 metros, com chuva sobre o campo. Retorno 8, 7. 1790, chame Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 225.245, uma boa tarde. Turno 1-8, confirme velocidade indicada. O estamos no 8, está reduzindo para 120. Condições de manter até o marcador externo? Manter, mesmo no 8, manter 120? Afirmativo. Condições afirmativas, estamos no 8. 132 do no meia, tráfego que o precede na aproximação 1 hora 13 milhas com 120 de ground speed, um papá 95 bravo, decoração para o sequenciamento, curva esquerda pro 090 limitado pelo localizador, desça até 3 mil pés. Esquerda 090, descendo para 3020, limite ao lote, 32 no meia. Sanel 6356, reduza para 2009. Desça até 4 mil pés. Ajuste no 021. De ver a pista, 962. Sim, que grato, solo no 21 decimal 9. 219, obrigado. Alugou no 962. 962, táxi Alfa Juliette, portal 07. Alfa Juliette pro 7, o 962. Salvador, América 229, formando o término do rebote. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom almoço. Netuno 18, completo final de procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador, 1118 decimal 95. Salvador, 118 decimal 95. São 32 do nomeia, para o localizador, cuja direita, proa 070, repassabilizado. Direita 070, para o ILS, 32 do nomeia, para o marido. Zulu. Reportará do Zulu, campeão. Essa X-Ray já fica no zero, é possibilidade. Tá 1020 ou 1021, senhor? Agora no momento no 020. Ok, 2000 autorizado, LS, 1020, 2 no meio. A senhora decola da pista de Cancula, à esquerda na saída Pucas, Caju, Amper Zulu 17, controle a Fosão 2, pela decimal 8, transponde 5061 pro gol 184. Tem 864, cotejamento correto, chame para puxa estacionamento. Reportará para o puxa de estacionamento, boa noite, 64. Já está pronto? Tem 864, não entendi se o senhor já está pronto. Ainda não, agora reportará para o puxa de estacionamento, boa noite, 64. Sim. Alô, Salvador, azul 4463, portão 1, para puxa de estacionamento. É o número 2 no setor, aguarde 4463. Salvador 623. Prossiga. Estamos aqui com o Senado do 8, sem contato com o pessoal da Infraero, mas teria como nos ajudar? Com certeza, vou informar a Infraero, é para o operador de Finger, para o pushback? Exatamente. Sim, só um minutinho. Salvador, gol 94. Prossiga. Estou confirmando a saída Puca, Jamo, Caju, Puca, Aracaju. Puca, transmissão Aracaju, Puca, Jamo, Aracaju. Ah, só sim, Puca, Jamo, Caju. Obrigado. Salvador, eu hoje. 254, tá bem idiota. Poderia confirmar a informação para o solo por gentileza? É o Oxa 6254. Oxa 6254, com o plano para o RJ, pronto cópia? Temos. Autorizado, Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360, via Persolo 44. A subida será da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita após a decolagem vista 10. Código 5. 0675067 e o controle no 208. 360 RJ decola da 10 da Elia da TDEV e operador 44, 5067, transpõe a 208 controle hoje, 6254, na portão 612. Correto, 6254, chama para posicionamento. Chamará. Para o pushback, acionamento 6213 no 8. 6213 no 3, ciência, aguarde. Guarda. Doutora. Tá. Já, valeu. Interceptando ILS, 32 no meio. Então, 32 no meio. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame Torre Salvador. 118, decimal 95. 3295, obrigado, até mais. É bom pouso. 118 no solo 15, condições de liberar a esquerda via hotel. 118 vai fazer 180, legal. Ciência autorizada então 180 via pista, agilizando na medida do possível, por gentileza, liberar frequência livre. Tudo 18, com a gente fez falta, acelerando para cima. Torre da 3296, LS X-Ray, está a 1 milha para cima. Ciência 3296, continua a aproximação. Reporte visual com a pista 10, informa pista molhada, chuva leve sobre o campo, ajuste 1020, então 3296. Gente, avistando nos mínimos, está livre o ponto? Aguarde pista livre, o TAN 32 no mínimo. Aguarda. Netuno no 8, pista livre. Gente, grato ao estacionar frequência livre, Netuno no 8. Dois no meia, pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, 2 nós. Gente, livre pouso, informaremos a distância. 3-2 no meia. Gente. São 3144, boa tarde. Via chegada Mari, desça até o nível de voo 050, ajuste no 020. 1-0-2-0, desce via chegada Mari ao 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- O Xerai 6213, para informação, temos um tráfego inicial ao pushback e estacionamento no portão 10, já está ciente do seu pushback no 08. Certo. Já 3, 5, 6. Concluído. Obrigado. Salvador, muito bom dia. Janela 6356, estabilizado ILS no zero, baixado e travado. Janela 6356, bom dia. Continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 020. Uau. Contato Janela 6203, a bordo no 25, autonomia de 3 horas e 50, Aldeana Guarulhos. Táxi autorizado até através do portal 62, deixando lá para reinício de táxi do Xenia 6213. Táxi autorizado até através do metro Xenia 6213. No meio, no solo 19, ao liberar via Fox, solo no 21, decimal 9. Gente, após o 219, tem 32 no meio. 6356, reporte visual com campo, informa chuva leve sobre o campo, pista molhada, ajuste no 020. Sim, se formará. Eu tamo 3216. 3216, táxi Alfa Xamir da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Solo azul 4463 para ataque, POB 74, alternar a Caju, com 2 horas e 40. Táxi à direita via Índia, ponto de espera chame 2895, ajuste no 020, azul 4463. Direita na Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 2463. Para o táxi do 864, com autonomia de 2 horas, alternar a Caju, POB 169. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro no 020, gol no 864. Ali está a táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 10, torre 1895, estado no 020, o gol no 864. Através do 06, né? 6203. Fechando a 6203, táxi até próximo ao através do portão 05, liberando totalmente a passagem de Vidal e Juliette, aguardando para reinício de táxi. Ok, está aqui até o travesso 05, vai deixar a Juliette de 6203, aguardando para o táxi. 1864, reautorizado agora, táxi até o travesso portão 612, aguardando para reinício até o ponto de espera. Táxi até o minha, no travesso 612, aguardando, gol 864. Azul 4463, me escuta? 745, bom dia, ali, mantém pistão no zero. Sim, mantém no zero, 745. Ingresso Juliette, portão 04. Juliette 04, 32 no meio. Sané 6356, no solo 21, ao liberar via Eco, solo no 21, decimal 9. 219, 6356. Torre Salvador, bom dia, azul 4463, bom dia, espera 04. Azul 4463, bom dia, pode rolar de aeronave da Tani, mantém pistão no zero. Pode rolar de aeronave da Tani, mantém pistão no zero. Tan 354, corrigindo, Tan 3745, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 4 nós. Teve decolagem, cabeceira 10, Tan 3745. Via parte Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste no 020. Ajuste no 020, autorizado táxi da ponte parada da pista no 0, 2954, 6206. Boa noite, 64, siga o Airbus da via cá frente até o ponto de espera, lá chame 1895, com ajuste no 020, 864. Prosseguindo o Airbus, já adianta, na ponte perto do 0. Ajustado no 0, 2-0, gol 164. Solo 2067, boa tarde, informação do meu setor de Guarulhos. Pode qualquer barulho do 067. Passa uma GDS, a senhora 63, isso aí. 45, decolador 23, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, 3745, boa tarde. Boa tarde. Na 6356, observe o táxi do Boeing da Gol, após Juliette, portal 11. Após Juliette, no 1, após o táxi do Gol, está na 6356. Controle Salvador, boa tarde, está 3745, da Euleda. Tan 3745, contato radar via saída da El, submantenha 300. 3 00, tá 3745. Para efeito de desvio de meteorológico, autoriza a proa de Leda? Autorizado, direto Leda, tá 3745. Direto Leda, 3745. Obrigado. Estão no zero, vento variável com 3 nós. Gente, pesado e colagem, 3, 4, 4, 3, 4. Salvador, boa tarde, boa noite, 64, ponto espera, dono zero, pronto. Boa noite, 64, boa tarde, mantém o ponto de espera, dono zero. É, mantém o ponto de espera, boa noite, 64. Azul 4463, decolado 26, controle 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4463. Azul 4463, contato radar via saída coral, sub mantenha 180. Saída via coral 180, 4463. 6144, sem restrições, desça para 2 mil pés. Ajuste no 020, autorizado final do procedimento ILS X-Way, da pista no 0, responsabilidade. 2 mil pés, sem restrições, no 020, informará estabilizado no X-Way, da 813144. Passo 463, autorizado direto coral. Direto coral, azul 4463. O 6213, decolagem autorizada de som no zero, vento variável com 4 nós. Autorizado decolagem, GNR 6213. Boa noite, 6254, posição 62 para o pushback e acionamento. 6203. Controle Salvador, boa tarde. O GNR 6203, 1310. Canem 6213, contato radar via saída da El, submantenha 360. Informa o tráfego na sua posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, rumo sudoeste, passando 080 em atenção, Embraer 190. Após 2000, voe Leda. Após 2000, voe Leda. Obrigado, 6203, centro do tráfego. Boa noite, 64, decolagem autorizada, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Alexandre, decolagem, boa noite, 64. Sam 3745, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 25.1, 3395, tá? 3745, boa tarde. Tarde, bom voo. 20.8, bom voo. 208, voo 18.4. Controle, voo 1864, está cruzando 2.400. Voo 1864, contato radar da via saída Puca, sube e mantenha 350. Na Puca, sobe e mantém 350, voo 1864. Estabilizou, está 3144. Então, 3144, complexo final de procedimento ILS X-Ray da pista 10, chame Torre Salvador, 118.95. Complexo com a torre, obrigado, boa tarde, está 3144. O gol 1864, o Bob está efetuando o desvio, temos umas formações aqui à frente, e mantendo inicialmente por 060. 060 por quantas milhas? 8 milhas. Após desvios, Voijamo, gol no 864. Após desvio, Prodijamo, gol no 864. A informar também a pessoal do Infraero que na corrida nós observamos um pássaro aproximadamente um pouco à frente da metade da pista do solo. O senhor encontrou algum pássaro morto na pista? Isso, estava sobre a pista, aproximadamente um pouco além da metade. Pássaro pequeno. Sentiremos, faça essa informação para a Torre Grata, gol no 864. Alô. Piso alto, 3144. Então, 3144 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 4 nós, pista molhada. Livre pouso na 10, 3144. Gol 2067, era o ponto de estacionamento, portão 2. Autorizado, chefe para ataque. Autorizado, chefe para ataque, gol 2067. Oi, boa tarde, hoje é 6254, pode esperar pronto. Oceano 6254, boa tarde. Após a aeronave da Tana Curtíssima, linha mantém pistão no zero. Após o TAN, linha mantém 106254. 3804, essa via chegada a Mari para o nível de voo 050. Liberar via Eco, solo no 21, no decimal 9. Liberar Eco, 219, Stan, 3144. Sua solicitação, voo no 604, 864, chama agora o centro Recife em 125, corrigindo 12685, alterno 2545, para autorização. Primária 12685, combina secundária? Secundária 12545. Então, com Recife 12685, 2545, voo 1864. Chané 6213, chame centro Recife em 1251, alterna 13395. Chama agora Recife, 1251-3395, a Chané 6213. Boa tarde. Postagem segundo terço da pista 10, já solicitamos uma vistoria junto ao IFRED. Por gentileza, mantém a posição aguarde. Mantém a posição, 6213. Voo 2067 para o tanque com 1978 agora, autonomia 0323, alterna Campinas. Táxi à direita via Índia, ponto de espera chame 2895, ajuste de altímetro 1020, voo 2067. 020 à direita, Índia, passarão 01895, voo 2067, boa tarde. Portão 3144, ingresso Juliette, observe início de táxi do Boeing da Gol e portão previsto é o 1. Táxi Andrés Juliette, aguarda o voo. Marco 01, no 3144. Da viatura já se encontra lá na sobre a pista. Já prosseguindo para a pista 10, na escuta já do solo, a viatura, o oceanamento 2.4. Azul 4463, passando através de Coral, o serviço será terminado, mantém 180, chame agora controle ideal, 120, decimal 1. Ideal 201 agora, Azul 4463. 0 foi aprovado, será guarda a coordenação, aceito o nível. Aceito 360. Autorizado Brasília, então o nível ficou 360, via Pêrsulo 7. A Borelé é a subida, primeira curva à direita, ponto de decolagem pista 10, código 5102 e o controle no 208. Brasília 360, Pêrsulo 7, decola da 10, a Borelé, primeira curva direita 5102 ao transponder e o controle após 208. Correto para posicionamento, 3203. Chamada. Gol 2067, ciente, mantém ponto de espera do 90, informa uma viatura da Infraero ingressando na pista para retirada de possíveis restos mortais, informado pela aeronave que decolou à frente. Ciente, mantém ponto de espera do 90, vou deixar. Eu autorizaria direto do Luna, descendo para 2.000 pés, o altímetro 1020, desconsiderando a restrição de altitude, o TAM 3804. Considerando as restrições de altitude, descendo para 2.000 com 1.020, TAM 3804. Obrigado.